las nalgas de Mandarín. Laurdermio, é um prazer enorme estar aqui connosco nas Nalgas de Mandarim. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Good night. Ou em português, boa noite. Se calhar até podemos começar por aí, Lauro. O Lauro é celebrizado, se calhar, na internet pelo seu domínio do inglês. Como é que tudo isto começou? Bom, isto começou quando eu fui estudar para a América, a Meru, americano, e começou com uma bolsa. Ah, teve uma bolsa então? Não era minha, era de uma senhora que eu tinha deixado cair no metro, Mitra. Fui entregar a bolsa à polícia, police, como dizem lá na América, mas fiquei com o dinheiro, em inglês, git, keep the git. Na volta, os polícias ainda ficavam com as notas, portanto, assim fiquei eu, com o peeling, ou como dizem os americanos, with the peeline, e depois pulou a bolsa. Usou o dinheiro para estudar? Sim, nos primeiros tempos para estudar anatomia feminina, pois não tinha visto ainda o corpo de uma mulher, americana, mula, e havia na altura algumas extremamente interessantes, disponíveis, muito baratas, americano microchip, sobretudo na zona de Times Square, que em português é tempo quadrado, Times Square. Consegue-me explicar porque é que o cinema é chamado de sétima arte? Ora bom, o cinema é a sétima arte, é Ar Salivan, americano, porque antes dele foram inventadas outras seis, não é? São elas a jardinagem, o pino, a cambalhota, americano, Minnesota, o jogo da macaca, a game sheet, a corda bamba e o fandango. E só depois então vem o cinema da Moves. E qual a sua opinião acerca do cinema português? Ora bom, nós temos de nos orgulhar, não é? Americano, we have to orgulho. Porque temos em Portugal um dos expoentes máximos, Máximo Chupete, desta arte. Muito bem, refere-se ao realizador Pedro Costa, certamente. Não, a Soldana Arminda, que é uma senhora que conheço há muitos anos, lá no meu bairro, muito, muito simpática, muito querida, gostamos todos muito dela. E que é ela que costuma fechar a porta lá do cinema. Tem imensa paciência, coitada, porque eu geralmente sou a última pessoa a sair da sala, americano, salete. Gosta de ficar até ao fim na sala porque gosta de ver os créditos todos, ver quem participa, etc. A verdade é que eu gosto imenso de dormir, não é? E a pessoa está ali, encosta-se, está assim, o filme começa, pumba, e a pessoa parece Cassandra, não é? Eu gosto de dormir em qualquer sítio. Dorme na sala de cinema? Como é que depois consegue analisar o filme e falar dele às pessoas? Não, porque no fundo eu percebo tudo o que se passa, não é? Eu posso estar de olhos fechados, mas estou sempre a seguir o filme, não é? E, aliás, pergunto-me o final de qualquer filme que queira e eu digo, apesar de estar de olhos fechados, digo precisamente como é que acaba o filme. Ah, muito bem. Então como é que acaba o ET? O ET, o americano estrunfo, não é? Acaba, o ET, eu lembro perfeitamente, acaba comigo a entrar dentro de um buraco, assim às voltas, muito elástico, e depois começa a gritar, e não me sai a voz, e depois parece que começam a abanar os dentes, depois tenho febre e tal. É um filme lindíssimo. Como é que se deu a sua entrada no cinema? Foi aparatosa, em americano, apartheid. E foi aparatosa porquê? Porque o cinema já estava às escuras quando eu entrei. E o que sucede é que eu dou uma topada, em americano, o resto da parte, com o dedo grande do pé direito, numa daquelas de... Não, Lauro, nós queríamos dizer a sua entrada no mundo do cinema. Ah! Um americano. Hey! Eu julgava que se referia à primeira vez que entrei no cinema, que foi no Tivoli, em inglês Tinoni. Aliás, ou foi no Tivoli ou foi no Eden, americano, Mr. Ed. Sei que foi naquela zona. E fui com o meu avô, americano, grande foda. Mas pode também ter sido no Contes, em inglês, Dukes. Não sei, sei que foi num daqueles cinemas da Avenida da Liberdade, ou como dizem os americanos, Freedom Liberty. De todas as grandes figuras que entrevistou na vida, qual foi a que mais o impressionou? Talvez o Pedro Tolas, o americano Peter O'Toole. Peter O'Toole, mas porquê? Porque no dia em que o entrevistei, ele estava, como é que se chama aquilo, com herpes labial, não é? Americano Herpatec. E impressionou-me muito, sobretudo porque tinha um... Como é que a crítica de cinema entra na sua vida? Entra de repente, não é? Toda nua, pelo quarto adentro, no Festival de Cannes, americano Dog Festival, e chamava-se Holanda, e era uma crítica de cinema do La República. Entrou na minha vida nessa noite e saiu logo de manhã, nunca mais a vi. Ou, como se diz em americano, Son of a Beach. E qual é a sua opinião acerca dos Oscars? Não, acompanhar os Oscars, Olivier, em americano, custa-me sempre. Custa-lhe acompanhar os Oscars, mas como assim? Porquê? Qual a razão? Não, custa-me muito por causa dos comentários da TV. E também me faz falta uma boa loja de conveniência no meu bairro, porque por volta das 4 da manhã começa a dar uma larica que faz favor. E muitas vezes eu não tenho sequer uma carcaça em casa. Carcaça, como dizem os americanos. Para terminar, caro Lauro, o tempo já vai longo, tem sido uma sessão espetacular. Sonhava ou ainda sonho um dia pisar a red carpet, assistir aos Oscars ao vivo? Sei que é uma das coisas que nunca fez. Gostava, mas antes de pisar esse teatro-catapete, conforme me chama, muito bem, gostava ainda mais de dar uma canelada ao Jack Nicholson, em português, Francisco Nicholson, que não foi capaz de me conceder uma única entrevista até hoje. Fica a nota para o Jack Nicholson, se ele nos estiver a ouvir, fica a saber. Thank you, goodbye, e bom, let's look at the trailer. Mas aqui é um podcast, não tem versão vídeo, portanto não temos trailers. Normalmente o que nós pomos é uma fotografia do Miguel nu a acompanhar os nossos vídeos. Portanto, se quiser, é o que temos. Até uma próxima, Lauro Derme. Obrigado por tudo. Perdão, é a força do hábito. Nesse caso, let's look at your assentitas.